状況になってしまう。 31097, autorizado o posicionamento. Reporte para ataque. Prossiga para 3000 pés, Mike Axilete. 2000, a 3662, desça para 2000 pés, reporte estabilizado em LS. Juliette, para o certificamento, supervisor, vai curvar à direita na proa 135. Nessa proa vai interceptar o curso do localizador. Pronto, 35, interceptar o curso do lote mais perto, Juliette. Aqui é Juliette, 2000 pés, um ajuste 1020, reposta estabilizada. Estabilizou no localizador TRIP 52 à noite. Sobe. É o TRIP 52 à noite, estabilizado no localizador ILS da 10 Salvador. Torre 18612, TRIP 52 à noite, vamos close. É 118612, TRIP 52 à noite. Tá 3662, 2000 pés, ajuste 1020, reposta estabilizado no LS. 2000 pés, 1020, reposta estabilizado, 3662. Silvinha 03 para o táxi, OB 178, 4 horas da Tamengaleão. Salvador, boa noite, Azul 4070, satisfeito, pode passar. Azul 4070, prossegue na Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi Alfa, antes da Juliette, Azul 4070. Então 3603, táxi autorizado via Pátio Índia, até o ponto de espera da 10. O ponto de espera chama a torre 186, ajuste no 020. Aqui abaixo, Índia, contra o pico 90, com a torre 186, 1020, tanto 6006. Escuta da torre. Afirma. 35218, livre pouso 10, vento 170 graus, 049, cheque trem de pouso. Baixou e travou, livre pouso, afistou 10. Ô, Maquia Juliette, mantém ainda presente proa, aguardando para prosseguir no LS. Sim, vai aguardar aqui então, Maquia Juliette. Para o táxi, o TAM 31197 com 159 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. Bom, está à sua direita, posição de 1 hora a 7 milhas, na RBX 320, passando 3.000 pés em descida para 2.000. CF, Jorge, está visual, pai. Altímetro 1020. Pátio 1 de alfa, ponto espera 1.0.1.1.8.6.3.1.9.7. 3603, posto altíssimo 0, pronto, visão para o tráfego nacional. Pode travar na curta final e mantém, tá? 3603. Pode o tráfego ali e mantém, não 0, tá? 3603. Mike Juliette, para interceptar o localizador, curve agora à esquerda para o 05050, esquerda 50. Do 4070, aguarde passagem da voz 320 da TAM, após autorizado portão 1 no pátio 1, no via Juliette. Oito solos, 4-1 no direito, no 219. 1-2-1-9. Copiado, o senhor está deixando Duna à sua esquerda. A proa ideal para a Duna seria 055. O 362, sim, está ligado. Tá, então o senhor não está voando Duna, o senhor está voando sim, para conseguir. Copiado. Não foi autorizado, está 362, chame 2-18-62. 362, está 362. Está sendo via Alfa, aguardar antes da Juliette. 5-2-1-8. Alô, boa noite, boa noite, 85. Boa noite, autorização para Guarulhos. Boa noite, 85, número 2 para a Copa. Era até a feira prevista? 3662, aguarde pista livre, reporte baixado travado. Papá Romeu, Maia, Jack Juliette, interceptando o localizador, a sua escuta. Maia, com Juliette ciente, continue a aproximação, informe que será o número 2 para pouso, reporte final de 5 milhas. Ciente, reportará. 1-6-1-3, confirme para outra cota. Número 3 autorizado, Salvador, Brasília, nível 360, via Upsu 17, decolando pistão 10, após curva direita, saída árvore, transição elefa, transponder 5036, frequência do controle 120, decisão 8. 8-0-0-0-0-3, boa. 3662, livre pouso 10, vento no 70 graus, 05 nós, cheque trem de pouso. Livre pouso 10, trem baixado, travado, tá 3662. Tão 3197, torre, boa noite, estamos no ponto de espera da 10 ponto. Tente, 3197, mantém o ponto de espera. Mantendo, 3998, informação vista, boa noite. Boa noite, desce para 2 mil pés na proa de TAP, reposta avisada na LS, gol no 398. 2 mil pés, rumo de TAP, encontrar o IM, no 398. Controle, autorizaria por ajudar a presente para o TAP 3003. Na 303, pode subir ao 340 na proa de Leda, autorizar direto Leda, vigilância. Leda para o 340, até 3603, boa. Juliette, Salvador, Oceania 63, 10, descendo até 170 com a informação Victor. Oceania 310, 2000 pés, Projetap, reposta brisada na LS. Projetap, 2000 pés, vai reportar a LS, Oceania 63, 10, pode liberar a velocidade? Confirme. Libera a velocidade, 6310. Critério, 1020 é o ajuste. 1020 vai reportar estabilizado, Oceania 63. Foi certo, bastante travado, Mike Eco Juliette. Gente, aguarde pista livre, Mike Eco Juliette. Dori. 3662, solo 46, direito no 219. Direita 219, já 3662. A 3197, livre da colagem imediato no 0, vento no 80 graus, 0612 de nós. Autorizaram a decolagem, então 3197. Alfa Juliette, pátio 1, portão 08. E Alfa Juliette pro 8, já 3662. Tareza 2224, pronto pra cópia? Acima, sim. Tareza 2224, autorizado Salvador, Sierra Bravo Juliette, uniforme nível 350, via Upazulu 119, decolando pista 110, após curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5046, controle de frequência 120, decimal 8. Controle Salvador, boa noite, Altan 3197, regulado na Dael. Aguarde para posicionar. Aguardando. 7380, saída da Dael, vigilância. Não copia a última? Copiou a última 3197? Negativo. 3197. Do Pátio 1, autorizado, puxa o sinal. 7, após o tanque, tio, puxa o sinal, 3224. 3197. Beleza, 3197, obrigado. Marque essa Juliette, ciente seu solo aos 49, direito no 219. Oito cinco, pronto pra cópia? Sim, agora tá bom. 1-8-5, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 196, até Bravo, até o Zulu, após direta Trive, decolando pistão 110, após primeira curva à direita, transponder 5041, frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos 360, via pelo 16 até a BR, Brava Tão Zulu, após direto 3. Decola da 10, com a direita, na Dael, Dael Leda, Leda Brit, 5041 transponder, 208 controle. Do 285. Bom, 985 confirmando, saída da El, Leda após bridge. Dael Leda após bridge, do 985. Bom, 985, cotejamento correto, reporte pronto para puxação, né? Mike Eco Juliette, autorizado táxi via Alfa Juliette. Aguarde antes da táxi Juliette. Meu Mike Eco Juliette, confirma parte 3? Taxi Juliette. Hoje TAP 3858, descendo para 2000 pés e quando possível, reportando estabilizado na LS. TAP 2058, reportando estabilizado na 3858. Juliette, mantenha a posição, aguarde ingresso para o pátio 1. Juliette, é só no stand-by nos três pontos. Só no portal 2204 para o táxi 23 a bordo, 3 horas e 50 até o departamento. Confirme a autonomia? 3 horas e 50. Saredo 2224, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Gente, parte 1, Índia Alfa, chama no ponto de espera, 2224. Papa Romeo, Mike Eco Juliette, após Embraer 145 da Passaredo, livrar, autorizado Bata via Pátio 1, Lima. Na Taxi Lima, chame torre frequência 118.6. Mike Eco Juliette, correção autorizada até Lima, na Lima chame torre, frequência 118.6. Salvador, boa noite, Web 5827, informação Victor, 360 Galeão. Confirme o horário do plano. Paulo, copiou 5827, da Web. Web, confirme o horário do plano. 24, a próxima. Gente, aguarde 2 minutos para a Copa Web. É, está aguardando. Obrigado, 5827. Paulo, Salvador, boa noite. Tipo 5216, aguarde para a Copa. Mike Eco Juliette, Lima Mike Quebec, reporte para o ingresso. só confirmar, por favor, a saída prevista para Aracaju, por exemplo. Torre 1862, Evan Pouso. Mono 96, Mono 397. 397, chame o centro Recife, a frequência 1251, na alternativa 1-3325. 1-2-5, 1-3-3-2-5, boa. Zero, após curva à esquerda, transponder 5044, controle frequência 120-8. Responder 5044. Ramon, 224. Leão, 5044, responder da sala de 1-0, curva esquerda, 2-0, 8, controle, saída 30. 5216, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acima. Macaco Juliette, ingresso no 7, reporte livrando a pista para Bata. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 398, no esperto, baixado e travado. Gente, Gol no 398, livre pouso no 0, vento no meio 0 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, Gol no 398. Web 5827, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via o peso 1-0, decolado da pista 1-0, após primeira curva direita da Elda, após bridge, transponde 5053, frequência do controle 120 desse 1-8. Autorizado 360, Galeão, decolado 1-0, curva direita da Elda, bridge, via o peso 1-0. Acionar 5053 e o controle 1208, o 5827, posição 4. 95827, contingimento correto, reporte pronto para puxa acionar. Portada pronta, 5827. Menor 3, autorizado para puxa e acionar, reporte para táxi. Para, obrigado. Restrital 330, Passaredo, direto Juazeiro. Afirmativo, obrigado, senhor. 330, restrição, direto Juazeiro, 224, obrigado. Boa noite, Torre de Salvador, Alxané 6310, está 6 milha de cima. Gente, Alxané 6310, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Alxané 6310. 398, solo 00, direito 1219. Meia 310, vento no 60 grau, 0612 de nós, livre pouso no 0, cheque trem. Trem baixo travado, livre pouso no 0, chané 6310. 398, autorizado táxi via X-Ray Alpha, aguarde antes do X-Ray Juliette. X-Ray Alpha, aguarde antes do Juliette, agora 398. Para o táxi, Gol 1885, está com 192 a bordo, 3,50 autonomia, alternando o galeão. Gol 1613, autorizado táxi, via Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre, frequência 1,18,6, altímetro no 021. É 3, ano 0. No 885, autorizado táxi. Via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, correção. Número 2 para táxi devido à aeronave Gol, da mesma companhia, o Boeing 737, realizando pushback. Paciente, o Gol 985. Solo de Salvador, Oxaná 6310, livrando a sua escuta. Xaná 6310, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, Xaná 6310. Solo Salvador, 1613, com 163 a bordo, 3:42 de autonomia, alternando com o fim, quanto para o táxi? 1613, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 1,8,6, altímetro no 021. Ok, Índia Alfa, para o espera do 0 de país. Chamaram 1,8,6. E quem negar 1,0,21, obrigado, 1,6,6.